Ficheiro 15. De meia a meia hora, ouvia o badalar curto e abafado do sino da igreja. As janelas da casa do encarregado, do outro lado da rua, estavam iluminadas, mas não viu ninguém no interior. A casa de Harald Wanger estava às escuras. Por volta das 9, um carro atravessou a ponte e desapareceu na direção do promontório. À meia-noite, as luzes que iluminavam a fachada da igreja apagaram-se. Era, aparentemente, tudo o que Edby tinha para oferecer em matéria de entretenimento numa noite de sexta-feira no início de janeiro. O silêncio era esmagador. Tentou mais uma vez ligar para Érica e foi atendido pelo voicemail, que lhe pediu que deixasse o nome e uma mensagem. Obedeceu, apagou a luz e foi para a cama. A única coisa em que pensou antes de adormecer foi que corria um sério risco de enlouquecer em Hedby. Era estranho acordar no meio daquele silêncio absoluto. Passou de um sono profundo para a vigília total numa fração de segundo. E então ficou deitado à escuta. Estava frio no quarto. Voltou a cabeça e olhou para o relógio de pulso que deixara em cima de um banco ao lado da cama. Passavam 8 minutos das 7. Nunca gostara de levantar-se cedo e costumava ter dificuldade em acordar antes do despertador tocar pelo menos 2 vezes. Naquela manhã, acordara sozinho e até se sentia descansado. Pôs água a aquecer para o café antes de se enfiar no duche. De repente, a situação pareceu-lhe divertida. Super Blomqvist, numa expedição de pesquisa, 2 dias para lá do sol posto. O chuveiro passava do escaldante para o gelado, ao mais pequeno toque nas torneiras. Não havia jornal da manhã em cima da mesa da cozinha. A manteiga estava congelada. Não havia uma faca para cortar queijo em nenhuma das gavetas do armário. Lá fora era ainda noite escura. O termómetro marcava 21 graus negativos. Era sábado. A paragem da camionete para Edastat ficava em frente do Consum e Mikhail iniciou o seu exílio dando cumprimento ao plano de ir fazer compras à cidade. Apeou-se diante da estação dos caminhos de ferro e deu uma volta pelo centro. Comprou um par de pesadas botas de inverno, 2 pares de ceroulas, várias camisas de flanela, um casaco de inverno decente, até meio das coxas, um barrete quente e luvas forradas. Na loja de artigos elétricos encontrou uma pequena televisão portátil com antena telescópica. O vendedor garantiu-lhe que em Hedeby conseguiria pelo menos apanhar a SVT, o canal do Estado, e ele prometeu-lhe que voltaria para exigir o seu dinheiro de volta, caso fosse mentira. Passou pela biblioteca para se inscrever. E levantou 2 policiais de Elizabeth Jorge. Comprou esferográficas e blocos de notas. Comprou também uma mochila para transportar as suas novas posses. Finalmente, comprou um maço de cigarros. Deixara de fumar 10 anos antes, mas de vez em quando tinha uma recaída. Enfiou o maço no bolso do casaco sem o abrir. A última paragem foi na ótica, onde comprou líquido para lentes de contacto e encomendou lentes novas. Às 2 estava de volta a Hedeby e acabava de tirar as etiquetas com os preços das roupas novas quando ouviu a porta da rua abrir-se. Uma mulher loira, talvez na casa dos 50, bateu no umbral da porta aberta da cozinha e entrou. Trazia um bolo numa bandeja. Olá, resolvi vir apresentar-me. Chamo-me Helen Nilsson e moro do outro lado da rua. Ouvi dizer que vamos ser vizinhos. Trocaram um aperto de mão e ele apresentou-se. Oh, sim, vi-o na televisão. Vai ser agradável ver luzes nesta casa à noite. Mikhail pôs água a aquecer para o café. Ela começou por protestar, mas logo a seguir sentou-se à mesa da cozinha, lançando um olhar furtivo à janela. Aí vem o Henrik, com o meu marido. Parece que trazem umas caixas para si. Wanger e Gunnar Nilsson detiveram-se lá fora, com seu carrinho de mão. E Mikhail apressou-se a sair para o receber e ajudar a levar para dentro as 4 caixas de cartão. Pousaram-nas no chão, junto à salamandra, e Mikhail tirou chávenas de café do armário e cortou o bolo da senhora Nilsson. Os Nilsson eram simpáticos. Não mostraram curiosidade quanto às razões da presença dele em Hedeby. O facto de trabalhar para Henrik Wanger era, evidentemente, explicação bastante. Observou a interação entre eles e Wanger, concluindo que era descontraída e isenta de qualquer espécie de fosso entre patrão e empregados. Conversaram a respeito da aldeia e do homem que construíra a casa onde ele estava instalado. Os Nilsson ajudavam Wanger quando a memória lhe falhava. Wanger, por seu lado, contou uma divertida história a respeito de como Nilsson chegara à casa certa noite e descobrira o idiota da aldeia a tentar partir um vidro da casa de hóspedes. Dirigira-se ao desastrado gatuno e perguntara-lhe por que não entrava pela porta, que estava aberta. Nilsson examinou o pequeno televisor que Mikhail comprara com um olhar desconfiado e convidou-o a ir à casa deles à noite, se houvesse algum programa que quisesse ver. Tinha uma parabólica. Wanger ficou um pouco depois de os Nilsson terem saído. Explicou que achava melhor Mikhail examinar sozinho os dossiês e acrescentou que, se tivesse algum problema, podia procurá-lo na casa grande. Quando ficou novamente sozinho, Mikhail levou as caixas para o escritório e fez um inventário do respectivo conteúdo. A investigação pessoal de Wanger sobre o desaparecimento da neta do irmão prosseguira sem desfalecimentos durante 36 anos. Mikhail não saberia dizer se aquilo era uma obsessão doentia ou se, com o passar do tempo, se transformara num jogo intelectual. Uma coisa, porém, era evidente. O velho patriarca metera mãos à obra com a determinação sistemática de um arqueólogo amador. O material ia ocupar 7 metros de prateleiras. A secção mais significativa consistia de 26 pastas, que continham cópias de relatórios policiais. Custava a crer que um vulgar caso de desaparecimento tivesse produzido uma tal quantidade de papel. Wanger tinha claramente peso suficiente para persuadir a polícia de Eddestadt a seguir todas as pistas, incluindo as mais improváveis. Depois havia pastas com recortes de jornais, álbuns de fotografias, mapas, textos a respeito de Eddestadt e das empresas Wanger, o diário de Harriet, que se resumia a meia dúzia de páginas, livros escolares e certificados médicos. Havia 16 livros encadernados, de formato A4, com cerca de 100 páginas cada, que eram como que um diário de bordo das investigações, e nos quais Wanger consignara, com uma caligrafia cuidada, as suas próprias especulações, teorias e divagações. Mikhail folheou-os um pouco ao acaso. Os textos tinham bastante qualidade literária e Mikhail ficou com a sensação de que eram transcrições corrigidas e melhoradas de observações rabiscadas à pressa em blocos de notas mais antigos. Havia 10 pastas de arquivo contendo material sobre membros da família Wanger. Estas páginas estavam datilografadas e tinham sido compiladas ao longo de anos, as investigações de Wanger sobre a sua própria família. Por volta das 7 da tarde, ouviu um miado do outro lado da porta da rua. Abriu-a e um gato, castanho avermelhado, passou rapidamente por ele como que a fugir do frio. Gato esperto, disse Mikhail. O gato farejou um pouco pela casa. Mikhail deitou leite num pires. O gato bebeu. Em seguida, saltou para cima do banco da cozinha e enrolou-se. E ali ficou. Já passava das 10 da noite quando Mikhail conseguiu formar uma ideia mais ou menos completa da composição do material e acabou de arrumá-lo nas prateleiras. Pôs água a aquecer para o café e preparou 2 sanduíches. Não comeram uma refeição decente durante todo o dia, mas estava estranhamente desinteressado em comida. Ofereceu ao gato um pedaço de salsicha de fígado. Depois de beber o café, tirou o maço de cigarros do bolso e abriu-o. Verificou o telemóvel. Érica não tinha ligado. Voltou a tentar o número, outra vez o voicemail. Uma das primeiras coisas que fizera fora digitalizar no scanner o mapa da ilha de Hedeby, que Wanger lhe emprestara. enquanto tinha ainda os nomes frescos na memória, anotou quem vivia em cada casa. O clã Vanger oferecia uma tão vasta gama de personagens que ia demorar algum tempo a aprender quem era quem. Um pouco antes da meia-noite, vestiu roupas quentes, calçou os sapatos novos e foi até ao outro lado da ponte. Saiu da estrada e caminhou ao longo do canal que corria abaixo da igreja. Uma capa de gelo cobria o canal e o velho porto, mas mais ao longe distinguiu uma faixa escura de mar aberto. Enquanto ali estava, as luzes da fachada da igreja apagaram-se, deixando-o envolto em escuridão. O frio era intenso e o céu estava cheio de estrelas. Inesperadamente, sentiu-se deprimido. Não conseguia perceber como permitira que Vanger o convencesse a aceitar aquele trabalho. Érica tinha razão. Devia era estar em Estocolmo, na cama com ela, por exemplo, a planear a sua campanha contra Wennerström. Mas até em relação a isso, se sentia apático e não fazia a mínima ideia de como começar sequer a preparar uma contra-estratégia. Se fosse dia, teria ido direito à casa de Vanger, cancelado o contrato e voltado para casa. Mas do alto da colina onde se alcandurava a igreja, via todas as casas da ilha. A de Harald Vanger estava às escuras, mas havia luz na de Cecília e também na vila de Martin, no promontório, e na casa alugada. Junto ao porto de recreio havia uma luz acesa na cabana do pintor e faúlhas a saírem da chaminé. Também havia luzes no andar por cima do café. E Mikhail perguntou a si mesmo se Suzanne viveria lá e se estaria sozinha. Na manhã de domingo, acordou em pânico com a barulheira infernal que enchia a casa de hóspedes. Demorou um segundo a orientar-se e a compreender que eram os sinos da igreja a chamar os paroquianos para o serviço da manhã. Faltava pouco para as 11. Ficou na cama até ouvir um miado urgente vindo da porta e levantou-se para deixar sair o gato. Ao meio-dia, tinha tomado duche e comido o pequeno almoço. Dirigiu-se resolutamente ao escritório e tirou da prateleira a primeira pasta de relatórios da polícia. Então, hesitou. Via da janela a fachada do café Suzanne. Enfiou a pasta na sacola e vestiu-se para sair. Quando chegou ao café, encontrou-a a abarrotar de clientes e descobriu a resposta para a pergunta que lhe andava às voltas na cabeça. Como podia um café sobreviver num buraco como Hedeby? Suzanne especializara-se em frequentadores da igreja e provavelmente fornecia café e bolos para funerais e outras ocasiões semelhantes. Resolveu ir dar uma volta. Os armazéns Consum fechavam ao domingo, de modo que percorreu umas poucas centenas de metros pela estrada de Adastat, comprando jornais num posto de gasolina. Passou uma hora a passear por Hedeby, a familiarizar-se com a parte da povoação que ficava para cada ponte. A área mais próxima da igreja, depois do Consum, era o centro, onde se concentravam os edifícios mais antigos, estruturas de pedra, com dois pisos construídas por volta dos anos de 1910-1920, formando uma curta rua principal. A norte da estrada que seguia para a cidade, havia blocos de apartamentos bem conservados para famílias com filhos. Para sul, ao longo da costa, era sobretudo uma zona de vivendas. Hedeby parecia ser uma área relativamente abastada, habitada por decisores e funcionários públicos de Hedestad. Quando voltou à ponte, o assalto ao café tinha abrandado, mas Suzanne ainda estava a levantar pratos das mesas. A hora de ponta dominical, disse, em jeito de saudação. Ela assentiu com a cabeça e puxou uma madeixa de cabelos para trás da orelha. Bom dia, Mikhail. Lembras-te do meu nome? Como não? Acompanhei o seu julgamento na televisão. Tem de encher os noticiários com alguma coisa, resmungou ele. E encaminhou-se para a mesa do canto, de onde se via a ponte. Quando os olhos dele se encontraram com os de Suzanne, ela sorriu. Às 3 horas, Suzanne anunciou que ia fechar o café. Depois da corrida matinal, só meia dúzia de clientes tinham entrado e saído. Mikhail lera mais de um quinto da primeira pasta da investigação policial. Guardou o bloco de notas no saco e regressou rapidamente à casa do outro lado da ponte. O gato esperava junto à porta. Mikhail olhou em redor, perguntando a si mesmo a quem pertenceria o animal. Deixou entrar todos os motos. Sempre era uma espécie de companhia. Fez mais uma tentativa, baldada, de contatar Érica, que muito obviamente continuava furiosa com ele. Podia tentar ligar para a linha direta do escritório ou para a casa dela, mas já deixara mensagens suficientes. Em vez disso, fez café, empurrou o gato para a ponta do banco e abriu a pasta em cima da mesa. Leu lenta e cuidadosamente, disposto a não deixar escapar o mais pequeno pormenor. Ao fim da tarde, quando fechou o dossiê, tinha enchido várias páginas do seu bloco de notas com lembretes e perguntas para as quais esperava encontrar resposta nas outras pastas. O material estava disposto por ordem cronológica. Não sabia dizer se fora Vanger que o organizara daquela maneira ou se era o sistema que a polícia usava na época. A primeira página era uma fotocópia de um relatório manuscrito com o cabeçalho do Centro de Emergência Policial de Eddastadt. O agente que tomara nota da ocorrência assinara A.S. Rittinger e Mikhail assumiu que o A.S. significava agente de serviço. Henrik Vanger constava como declarante, tendo o seu número de telefone e morada ficado registados. O relatório estava datado de domingo, 23 de setembro de 1966, 11 horas e 14. O texto era lacónico. Telefonema de Henrik Vanger, declarando que a filha, ponto de interrogação, do irmão, Harriet Ulrika Vanger, nascida a 15 de janeiro de 1950, entre parênteses, 16 anos, está desaparecida de sua casa na ilha de Hedby desde a tarde de sábado. O declarante deu mostras de grande preocupação. Uma nota enviada às 11h20 dizia que o P014, entre parênteses, polícia, carro-patrulha, piloto de um barco, fechar parênteses, foi enviado ao local. Uma outra, às 11h35, com uma letra menos legível que a de Rittinger, informava que o agente Magnussen comunica que a ponte para a ilha de Hedby continua bloqueada. Transporte por barco. À margem, uma assinatura ilegível. Às 12h14, de novo Rittinger. Conversa telefónica, agente Magnussen em Hedby confirma que Harriet Vanger, de 16 anos, está desaparecida desde sábado. Família manifesta grande preocupação. Aparentemente não dormiu em casa na noite passada. Não pode ter saído da ilha devido à ponte bloqueada. Nenhum dos membros da família sabe do paradeiro de HV. A última nota fora registada às 13 horas e 42 minutos. GM em Hedby. Toma conta da ocorrência. A página seguinte revelava que as iniciais GM se referiam ao inspetor Gustav Morell, que chegara à ilha de barco e, uma vez ali, assumira o comando das operações, preparando um relatório formal sobre o desaparecimento de Harriet Vanger. Ao contrário das primeiras anotações, cheias de abreviaturas inúteis, os relatórios de Morell eram datilografados e redigidos numa prosa muito aceitável. As páginas que se seguiam davam nota das medidas tomadas com uma objetividade e uma riqueza de pormenores que surpreenderam Mikhail. Morell interrogara Henrik Vanger ao mesmo tempo que Isabella Vanger, a mão de Harriet. Depois falara sucessivamente com Ulrika Vanger, Harald Vanger, Gregor Vanger, Martin Vanger, irmão de Harriet e Anita Vanger. Mikhail chegou à conclusão de que os interrogatórios tinham sido conduzidos por ordem decrescente de importância. Ulrika Vanger era a mãe de Henrik Vanger e, logicamente, tinha um estatuto equivalente ao de rainha-mãe. Vivia na casa familiar e não pudera contribuir com qualquer informação útil. Deitara-se cedo na noite anterior e havia já vários dias que não via Harriet. Aparentemente, insistir em falar com o inspetor Morell com o único objetivo de manifestar a sua opinião de que a polícia devia agir de imediato. Harald Wanger era o número 2 da lista. Vira Harriet apenas por breves instantes, quando ela regressava das festividades em Edastat. Mas não a via desde que ocorrera o acidente na ponte e não sabia onde podia estar de momento. Gregor Wanger, irmão de Henrik e de Harald, tinha visto a jovem desaparecida no escritório de Henrik Wanger, onde ela fora pedir para falar com o tio-avô, depois de ter estado em Edastat nessa manhã. Mais declarava que não tinha falado com ela, limitando-se a cumprimentá-la. Não fazia a mínima ideia de onde seria possível encontrá-la, mas expressava a opinião de que, provavelmente, fora visitar uma amiga, sem se lembrar de avisar a família, e em breve voltaria à casa. Perguntado sobre como, nesse caso, teria deixado a ilha, não soubera responder. Martin Wanger fora interrogado por pura formalidade. Frequentava o último ano do curso pré-universitário em Uppsala, onde vivia em casa de Harald Wanger. Não havia lugar para ele no carro de Harald, de modo que apanhara o comboio para Edastat, chegando tão tarde que ficara retido do lado errado pelo acidente na ponte e só conseguira passar para a ilha ao fim da tarde de barco. O investigador alimentara sobretudo a esperança de que a irmã lhe tivesse feito alguma confidência ou dado uma pista sobre uma possível intenção de fuga. A pergunta provocara os protestos da mãe da jovem, mas na altura o inspetor Morel estava provavelmente convencido de que uma fuga era talvez o melhor que podiam esperar. Martin, porém, não falava com a irmã desde as férias de verão e não tinha qualquer informação de valor a comunicar. Anita Wanger, filha de Harald Wanger, era erradamente referida como prima direita de Harriet. Frequentava o primeiro ano da universidade em Estocolmo e passara as férias de verão em Edeby. Era quase da mesma idade que Harriet e as duas tinham se tornado amigas íntimas. No seu depoimento, afirmava que chegara à ilha com o pai no sábado, desejosa de ver Harriet, mas não tivera oportunidade de encontrar-se com ela. Dizia-se muito preocupada e frisava que não era nada o género de Harriet ir a qualquer lado sem avisar a família. Henrik e Isabella Wanger confirmavam esta opinião. Enquanto interrogava os membros da família, o inspetor Morel ordenara a Magnusson e a Bergman, a patrulha 14, que organizassem o primeiro grupo de busca, aproveitando o que restava de luz do dia. A ponte continuava fechada ao trânsito, o que tornava difícil chamar reforços. O primeiro grupo de busca fora formado por cerca de 30 indivíduos, os que estavam disponíveis, homens e mulheres de várias idades. Nessa primeira tarde, tinham revistado as cabanas desabitadas à volta do porto de pesca, o litoral junto ao promontório e ao longo do canal, a área de bosque mais próxima da aldeia e a colina chamada Zaderberget, por detrás do porto de pesca. Esta última porque alguém alvitrara que talvez Harriet tivesse ido até lá acima para ter uma melhor vista do que se passava na ponte. Foram igualmente enviadas patrulhas a Östergarden e à cabana de Gottfried, no outro lado da ilha, que Harriet visitava de longe em longe. A busca, que só fora interrompida muito depois do cair da noite, por volta das 10, revelara-se infrutífera. Entretanto, a temperatura descera acentuadamente. Durante a tarde, o inspetor Morel estabelecera o seu quartel-general numa sala que Henrik Wanger lhe pusera à disposição no resto do chão da casa e tomara uma série de medidas. Acompanhado por Isabella Wanger, examinara o quarto de Harriet e tentara descobrir se faltava alguma coisa. Roupas, uma mala ou quaisquer outros objetos que pudessem indicar que Harriet fugira de casa. Isabella sugeria o relatório, não fora de grande ajuda e parecia não estar muito familiarizada com o guarda-roupa da filha. Usava muitas vezes jeans, mas a verdade é que parecem todos iguais, não é? A bolsa de Harriet estava em cima da secretária. Continha o BI, uma carteira com 9 coroas e 50 hora, um pente, um espelho e um lenço. Depois da inspeção, o quarto fora fechado à chave. Morel convocara mais pessoas para serem interrogadas, membros da família e empregados. Todas as conversas estavam meticulosamente registadas. Quando os membros do primeiro grupo de busca tinham começado a regressar com notícias desalentadoras, o inspetor decidira que havia que proceder a uma batida mais sistemática. Durante essa noite, foram chamados reforços. Morel contactara o diretor do Clube de Orientação e Corta-Mato de Iadastate e pedira ajuda para reunir voluntários. À meia-noite, fora-lhe comunicado que 53 membros do clube, na sua maioria pertencentes à secção juvenil, se apresentariam em casa de Wanger às 7 horas da manhã seguinte. Henrique Wanger convocara parte do turno da manhã da Serração, constituído por 50 homens. Tomara também as medidas necessárias para fornecer comida e bebida a todos eles. Mikhail imaginava sem dificuldade as cenas que tinham tido por palco a casa dos Wanger durante aqueles dias. O acidente na ponte contribuíra sem dúvida para a confusão das primeiras horas. Por um lado, dificultando a chegada de reforços. Por outro, por as pessoas se terem convencido de que dois acontecimentos dramáticos, ocorridos no mesmo lugar e quase ao mesmo tempo, tinham forçosamente de estar relacionados. Quando por fim a cisterna fora içada, o inspetor Morel dirigira-se à ponte para se certificar de que Harriet Wanger não tinha, por um improvável capricho da sorte, ficado debaixo dos destroços. Foi a única ação irracional que Mikhail conseguiu detectar na conduta do polícia, uma vez que a jovem desaparecida fora inquestionavelmente vista na ilha depois do acidente. Durante aquelas primeiras 24 horas confusas, esfumaram-se as esperanças de que o caso tivesse um desfecho rápido e feliz. Esperanças pouco a pouco substituídas por duas teorias. Não obstante a óbvia dificuldade em sair da ilha sem ser vista, Morel recusava descartar a possibilidade de Harriet ter fugido. Decidira divulgar uma descrição pormenorizada da jovem e enviar instruções aos agentes de Iadastate para que se mantivessem atentos. Mandou ainda um colega do departamento criminal interrogar os motoristas dos autocarros e o pessoal da estação ferroviária para saber se alguém a tinha visto. À medida que os relatórios negativos iam chegando, começara a aparecer cada vez mais provável que Harriet Wanger tivesse sido vítima de um qualquer acidente. Esta teoria acabara por dominar o trabalho dos investigadores nos dias subsequentes. A grande batida, levada a cabo 2 dias após o desaparecimento, fora, tanto quanto Mikhail podia perceber-se, conduzida com método de eficiência. A polícia e bombeiros, com experiência daquele tipo de operações, tinham organizado a busca. A ilha de Hedeby tinha algumas áreas, quase inacessíveis, mas não deixava de ser uma área bastante pequena e fora passada a pente fino no espaço de um dia. Um barco da polícia e duas embarcações particulares fizeram o que podiam para sondar as águas circundantes. A busca continuara no dia seguinte, ainda que com menos efetivos. Foram mandadas patrulhas fazer uma segunda passagem pelas partes mais acidentadas da ilha, bem como por uma área conhecida como a Fortaleza, um conjunto de bunkers abandonados do tempo da Segunda Guerra Mundial. Nesse dia, foram também revistados cubículos, poços, caves, latrinas exteriores e sótãos na aldeia. Era evidente uma certa frustração nas notas oficiais quando a busca fora interrompida no terceiro dia. Morel ainda não o sabia, claro, mas naquele momento levara a sua investigação tão longe quanto ela alguma vez haveria de chegar. Estava confuso e esforçava-se por definir o próximo passo lógico ou qualquer lugar onde a busca pudesse prosseguir. Harriet Wanger parecia ter-se esfumado e os anos de tormento de Henrique Wanger tinham começado.